Tem máquina de costura em um só lugar. Na Costumac você pode confiar. Já sei! Eu vou lá na Costumac. Tudo em peças e acessórios, a melhor assistência técnica, melhor preço e qualidade, total credibilidade. Vem pra Costumac, faça a escolha certa. Tudo em máquinas de costura, peças e acessórios pra você. Mais de 20 anos de experiência e assistência técnica. Avenida Padre Meira, 56, no centro de João Pessoa. Telefone WhatsApp 83-3238-6270. Repetindo, 83-3238-6270. Aqui abraçando a Leudo e a Iridã e todos da equipe. Cuidando da sua saúde com carinho e atenção, Drogaria SS é a sua melhor opção. Opa! Vem pra Drogaria SS. SS. Drogaria SS, porque a sua saúde merece. Novidade na melhor localização de Mandacaru. Rua Sérgio Meira, número 330, em frente à Academia G+. Fazemos entregas. WhatsApp 839-8216-9120. Instagram, arroba drogaria.s. Daqui, abraçando Edinaldo Souza e Darla Simplício. Drogaria SS. Por você a gente faz com amor. Por você a gente faz perfeito. Por você a gente faz com dedicação. Pra tudo ficar do seu jeito. Fórmula e Arte é assim, sua saúde em boas mãos. Fórmula e Arte é a sua farmácia de manipulação. A Fórmula e Arte tem a qualidade que você precisa para produzir os seus medicamentos manipulados. Avenida Tabajaras, 1119, Centro, em João Pessoa. Telefone 3241-2250. Nos chame no WhatsApp 99891-8551. Daqui abraçando Bento e toda a equipe. Fórmula e Arte. Meio-dia e 27. ZYR 638, 97.7 MHz, Rádio João Pessoa FM.